andrecedesmoral.com.br. E ó pra bola e solta o som e vamos dançar pra Robin. Que o véi chegou, papai, tchau. Quase sabia do piseiro. Chama na bota, tchau. Assim ó, vai. Se tem vaquejada, nós tá colado. Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão. Em todas as farras também tô pegado. É cachaça, mulher, forró e paredão. Eu tô com uma morena e uma loira do lado. A mulher já tá irada, mas tem bronca não. A vida é só uma, a melhor estraga. É meu estilo de vida, é minha profissão. Mulher, não fico com raiva. Tô na vaquejada, não volto hoje não. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto de não. Tchou! Tu tá ligado? Para o te criticar, morrendo de inveja, queria tá aqui no meu lugar. De cordão de ouro, 18 quilates, e no meu caminhão hoje é open bar. Caminhonete do lado, cavalo selado, uísque do caro, loja pra botar. Paredão ligado, as gatas dançando, mas eu tô avisando, eu não vou evitar. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto hoje não. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto hoje não. Tchau, tchau, deixa dar dois quilos pra André pô. Cedês, o moral de Bicoara. E se tem vaquejada, nós tá colado. Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão. E todas as farras também tô pegado. É cachaça, mulher, forró e paredão. Eu tô com uma morena e uma loira do lado. A mulher já tá irada, mas tem bronca não. A vida é só uma, a melhor estraga. É meu estilo de vida, minha profissão. Mulher, não fica com raiva. Tô na vaquejada, não volto hoje não. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto hoje não. Tchau! Tu tá ligado, vários te critica, morrendo de inveja, queria tá aqui no meu lugar. De cordão de ouro, 18 quilates, mas no meu caminhão hoje é open bar. Caminhonete do lado, cavalo selado, uísque do caro, mostre pra botar. Paredão ligado, as gatas dançando, mas eu tô avisando, eu não vou evitar. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto de não. Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada, não volto de não. Tchau!